ainda dentro do rio a pé, na parte central desta maravilhosa cidade, mostraremos para vocês, nesta oportunidade, outros grandes atrativos turísticos que notabilizam cada vez mais a cidade do Rio de Janeiro. Vamos iniciar falando de uma área que é tida como uma das mais importantes do Rio de Janeiro, onde o fluxo de turistas é expressivo, somente perdendo para a área de Copacabana. Então, esta área tem uma história, tem uma arquitetura que nos envolve e que realmente chama a nossa atenção. Primeiro, vamos fazer um comentário sobre a sua arquitetura. Então, este movimento arquitetônico que aí surgiu no século XVIII, através de um aqueduto, foi assim de grande expressão para nós. Então, este aqueduto foi aí implantado do Morro dos Prazeres, hoje Morro de Santa Teresa, através do Rio Carioca, até o Morro de Santo Antônio, para trazer água para os cariocas, que se lamentavam muito pela falta deste precioso líquido, que era realmente muito difícil encontrar na cidade, na parte central da cidade do Rio de Janeiro. Então foi feito então este aqueduto. E este aqueduto tem em torno de 18 metros de tamanho. É um comprimento em torno de 270 metros. Então, portanto, a altura dele em torno de 18 metros, comprimento em torno de 270 metros e 42 arcos fazem parte deste hoje chamado Arco da Lapa, os Arcos da Lapa, porque é uma área que chama nossa atenção, uma arquitetura romana, então, que foi implantada. E isso se deu, claro, no século XVIII, quando o nosso grande Valentim, através de seus chafarizes aqui implantados, né, então recebia a água que vinha deste aqueduto, então tentando acabar com, pelo menos, minimizar o problema do sofrimento dos cariocas daquela época, que sofriam muito com a falta d'água. Então, este monumento, esta grande área arquitetônica, faz hoje parte do chamado chamada região da Lapa. Então, aí grandes eventos são realizados. A Lapa é tida como o berço da boemia carioca. A Lapa, nos seus primórdios, nas suas várias casas aí, tinham casas de pessoas de grande projeção dentro da cidade. Pessoas importantes que aí moravam. E posteriormente, a Lapa também nos chamou muita atenção, porque a presença de uma grande figura chamada Madame Satã, homossexual, que brigava, lutava contra os policiais daquela época. Quer dizer, então, fazia parte dos chamados pessoas degeneradas que viviam aí dentro dessa região da Lapa. Eram os malandros da Lapa. E a polícia batia muito em cima desta região. Hoje, esta área, ela foi revitalizada, ela foi completamente modificada. Então você encontra hoje essas casas antigas foram transformadas em grandes bares. E cada bar desse aí tem a sua presença marcante na música. A música como o samba, o choro, a bossa nova, a própria música atual que os jovens desejam. Enfim, é uma área em que há um número gigantesco de turistas que aqui vem, portanto só está faltando você, para participar dessas noitadas que aqui nós temos dentro da chamada região do Arco da Lapa. Além destes eventos, nós temos aí também o circo voador, que é muito importante, e a presença, inclusive, na época da paixão, né, da paixão de Jesus, falando então da vida dele, os artistas do Rio de Janeiro fazem aqui então uma representação importante para todos nós, que é a paixão de Cristo. Então, esses são alguns fatos históricos, os fatos arquitetônicos que nós poderíamos passar para vocês dentro desta importante área turística da nossa cidade. Saindo na direção, então, para o centro, mais para a parte mais central, nós vamos encontrar, então, ruas como, por exemplo, Rua 7 de Setembro, Rua Uruguaiana, a Rua do Ouvidor, a Rua Gonçalves Dias, quer dizer, Rua da Alfândega, outras ruas transversais aí, a Rua da Alfândega, onde você pode fazer compras com preços bastante acessíveis, onde há até um predomínio dos libaneses que montaram as suas casas comerciais dentro de todas dessas áreas que eu acabei de mencionar. Outro fato que nos chama atenção são os nomes antigos. Por exemplo, a presença da Rua 7 de Setembro hoje, ela recebeu o nome antes da Rua do Cano. Por que Rua do Cano? Porque havia um cano que levava a água para o chafariz da Praça 15. Então daí é o nome Rua do Cano. Hoje é uma importante rua, que é a Rua 7 de Setembro. A Rua Uruguaiana, inclusive aí você vai encontrar uma gama muito, muito grande de camelôs. Então é um camelódromo com centenas e centenas de lojas ou de barracas que aí você vai ter para fazer compras de muitos produtos que são aí vendidos. Essa rua é chamada Rua da Vala. Por que Rua da Vala? Porque ali foi feita uma vala para escoar as águas da Lagoa de Santo Antônio, que então passava e ia depois para a Baía de Guanabara. Então, Rua da Vala, hoje Rua Uruguaiana. A Rua do Ouvidor, antes de chamar Rua do Ouvidor, ela teve vários nomes, como, por exemplo, Barbalho, Gadelha, Sé Nova, entre outros, e a partir de 1746, portanto, no século XVIII ainda, devido à presença de um ouvidor mor que morava nesta rua, que aliás era a principal rua do centro do Rio de Janeiro, era até a principal rua da cidade do Rio de Janeiro, então ela foi chamada de Rua do Ouvidor, que aí morava este ouvidor, era um ouvidor mor. Então esses são alguns fatos com relação a essas imponentes ruas que hoje você pode então andar por aí e fazer então as suas compras dependendo do seu interesse. Agora, Gonçalves Dias, o que havia nessa rua Gonçalves Dias? Qual é a grande importância histórica, cultural desta rua? É a presença de uma confeitaria, a chamada Confeitaria Colombo. E esta confeitaria foi implantada aí em 1894. Então vejam que já dentro do advento da nossa República, 1894, ainda no século XIX. E dois grandes imigrantes portugueses com um rol de conhecimento na nossa sociedade, que se fazia muito importante naquela época para, esses dois importantes portugueses, eles tiveram a ideia de fundar ali esta grande confeitaria. E ali, então, nós vamos ter a presença da nossa nata e da sociedade carioca que participou ativamente desta confeitaria, como, por exemplo, eu posso citar alguns nomes, como Olavo Bilac, a nossa grande cantora, também uma das primeiras cantoras do samba, do samba brasileiro, que foi Chiquinha Gonzaga, a presença de outras pessoas de grande importância aí, como, por exemplo, o próprio Getúlio Vargas, o próprio Juscelino Kubitschek. Então, são pessoas de grande projeção, como outros tantos jornalistas, outros políticos. Olavo Bilac, por exemplo, foi outro grande personagem carioca que participou ativamente dessa área. Falta você para você participar dessa história, desta importante confeitaria, que recebe um número muito grande de pessoas, de turistas, que aqui vem para conhecer. Em 1912 a 1919, houve uma mudança muito importante, muito ativa, dentro do seu interior. O que foi feito nesse interior? Foi comprado, foi importado da Antuérpia, na Bélgica, os espelhos muito lindos para enaltecer ainda mais o interior desta região. E através, então, da nossa madeira, o jacarandá, então ela foi moldurada, esse espelho, e foi aí então implantado, embelezando cada vez mais. E quando chegou então, por volta de 1920 e poucos, o que foi que aconteceu? Foi feito então um segundo pavimento, que é chamado pavimento do chá, em que tinha então uma claraboia com grandes vitrais aí. Houve inclusive a Arte Nouveau, participou ativamente dessa arquitetura, desta imponente área, dessa imponente Confeitaria Colombo. Esta Confeitaria Colombo depois tentou fazer algumas filiais, inclusive em Copacabana. Hoje temos uma na região do Forte de Copacabana, que saiu do local primitivo. E tínhamos outra também no shopping, mas que desapareceu. Mas o forte mesmo da Confeitaria Colombo é a Rua Gonçalves Dias. E eu tenho certeza que você, vindo aqui para participar como turista através do Rio a Pé, você vai querer conhecer esta linda confeitaria, que é uma confeitaria nobre, uma confeitaria bastante estruturada e que nos dá assim uma comoção muito grande quando a gente vê esta grande obra aí feita em 1894, portanto, nós já temos 117 anos. E olha só que coisa linda é esta área arquitetônica aí dentro dessa região. Então, estes, minha gente, são assim esses dois grandes pontos turísticos, né? Além das compras que você pode vir aqui fazer, principalmente essa rua da Alfândega, dependendo da época em que você vier, você vai encontrar material para, inclusive, para carnaval, enfim, para o Natal, enfim, são áreas muito procuradas por todo carioca, por todos os turistas que aqui vêm para conhecer esta parte central, o centro da nossa maravilhosa cidade. E eu tenho certeza que com essa parte 7 eu dou por finalizada os principais atrativos históricos e culturais da nossa cidade. E agora então nós vamos depois participar de City Tour e depois então nós caminharemos para outras grandiosas áreas, né, inclusive mostrando para vocês os aspectos físicos da nossa graciosa cidade, da nossa maravilhosa cidade, que é a cidade do Rio de Janeiro. Com os contatos que vocês desejarem ter comigo, vocês podem entrar no meu e-mail, que é joaquim.cardoso17@terra.com.br. Então este não é o meu e-mail. Eu estou à disposição de vocês, né, para um melhor encontro, melhor bate-papo. E eu espero que um dia vocês venham aqui para conhecer, através do Rio a Pé, esta maravilhosa cidade, que é a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado por esta grande oportunidade que vocês me deram. E até, então, a próxima etapa.